Controle 120098. Segundo 45, treinamento correto e pode compressionar. Então, 3145, aguarde para posicionar. Confirmar a nave? Acionar a 6327. Sente, acionar a 6327, chame Recife no 251, alterna 13325. Sente, Recife no 251, alterna 13325. Gol no 075, identifique, autorizado chegada Mária. Desça para o nível 060, ajuste no 021. 060, 021. São 6145, autorizado, puxa sonar, passe para táxi. Sessão para o 200? Afirmativa, sua para nível 200. Mas tem um ainda seguindo a apoio de leiro, senhor? Controle, o Romeu Grosso, pode apurar a destino? Aguarde coordenação, Romeu, Romeu Golf. Mas sim, está aguardando com apoio de leiro, Romeu Golf. Tarde 355, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento 160 graus com 08 nós. Ativo da restrição, senhor? Devido tráfego, rumo oposto, mantendo nível 170. Primeiro, seu tráfego, se encontra agora? Meu gol. Tá, confirme se da informação Tango. Ciente da informação Tango. É preciso compartilhar, mantendo prevista para a peitoradinha. 170. Cogibu após frete. Momo poderia sair da Momo, Cogibu transição frota. Confirme a tração Flock. Have call 120.8, have a good flight and good day. Até lá, 120, thank you. MS3, 114, aguarde para a cópia. Recife, 126.0, alterna 128.8. 260, 268, 288, eu chamei 638, obrigado. Ingresso, táxi via pistão no 7, reporte cabeceiro no 7, pronto para decolagem, Lima, Romeu, Romeu. Meia três, utilizado para Petrolina, via Upzulu 20, saída Momo, transição Flock, decola da 10 com curva à esquerda, nível de voo 340, transponder 5003, controle 120.8. Autorizado, autorizado para Petrolina, linha 340, saída da Momo, transportado. 5 Delta, prossiga 500 pés. Plataforma Aranti, confirma. Controle Salvador, boa tarde, eu sou 3155, passa 2000 na Dael. 3155, contato radar na decolagem, turbo 340, Tele Dael. 340 na Dael, o TAN 3155. Mais Echo Delta, proceed under visual conditions, flying to 1,000 feet, fly ahead in direct, Manati. Contou totalmente para o Carapuz. Passará. Índia November Alpha, troca seu código para 01971. Trocando o código para 1104 informa tráfego, 1 hora, 1 no 5 milhas, rumo oposto, Alfa Tiago 90, subido para o nível 200. Gente, o 1104 corrigindo, o mesmo manterá 1 no 60, ok? Romeu Golf, o tráfego informado anteriormente, agora 1 hora, 12 milhas, mantendo 1 no 70. Gente, mantém o 60, aguarde para ascensão, Romeu Romeu Golf, prosseguindo direto, Porto Seguro. Professor Salvador, o Índia November Alpha tem condição de coordenar TGL na casa de 017? Mantenha 1 mil pés do corredor Axé, aguarde a confirmação, o Índia November Alpha. Aguardar o Índia November Alpha, fico bravo. Confirme para seus abanos, azul 4 no 8. De restrito a nível 1 no 60. 1 no 60 restrito, TAN 3 anos 5. Controle, boa tarde, papapá, Lima, Romeu, Romeu, decolado na Dael. Papapá, Lima, Romeu, Romeu, contato Aranda Colagem, mantém o perfil da saída Rael. Correção, mantenha a prefeitura da Cerebel, nível 400. A princípio, tudo restrito ao nível 60 devido ao tráfego. Ok, mantendo o perfil, a princípio sobe a 1 no 60, Lima Romeu. Após a decolagem, está restrito. Na Dael, nível 060, por 25 milhas ou liberação do controle. 060. Correto, chama a torre 186. Gol no 925, desça para 2000 pés, ajuste no 021, autorizado LS, reposto estabilizado. 2021, reposto estabilizado no LS, gol 925. 075, reduza a velocidade para 230 nós. Reduzemos, 075. Proa 010, limite curso localizador. 010, limite curso. 160, passo. Pista livre alinhada e decolada, pista 10, vento 160 graus com 08 nós, azul 418. Ligado alinhada e decolada, 4. Romeu Índio November Alpha, após Farol da Barra, ingresse no corredor Bonfim. Mantenham no meu pé. Gol no 075 para interceptar o localizador, curva direita para o 050. 050 para o Loki. Atingiu no 60, Lima Romeu. Romeu livre de restrições, continue subida para nível 400. Para o 400, Romeu. TAM 3155, chame Recife no 251, na alterna ou no 3325. Firme. Ativo, direto para IP, mantenha-se em condições usuais, Índia November Alpha. Cheque no rádio, hein? Clareza 1. Estabilizar, 925. Céu do 4192. Gol no 075, tráfego 12 horas, mesmo rumo, 2 mil pés, Boeing 737, 7 milhas. 7. Controle Salvador, azul 4198, 1600 pés, Dael restrito 160. Confirma? Azul 4198, decolou. Dael Leda. Gente, azul 4198, contato aranha decolagem, mantém o perfil da cera Dael nível 360. 360, azul 4198. Estabilizou, gol 93, 925. Chega a torre, estacionamento de táxi. 7075. Gol no 925, chame torre, no 8, decimal meio. Gol no 975, deixa para 2 hotéis, o 3 aliás, estabilizado. Oi Salvador, boa tarde, gol 925. Gente, já estamos logo olhando o copo, por tá? Gente, reduza para a aproximação, chame torre, no 8, sinal meia. 8, meia. 925, aproximação final, trem baixo para lá. Edgar 925 tem livre pouso, pista 10, vento 150 graus com 08 nós, altímetro no 021, tráfego avistado. Tem livre pouso, pista 10, Gol 925. A prova no ponto de espera, o TAP 3145, boa tarde. Boa tarde, TAP 3145, inicialmente mantém o ponto de espera. Vai, vai. Correio, boa tarde, gol 1075. Boa tarde, gol 075, número 2 na aproximação, reporte passando Simbra com trem checado, altímetro no 021. B21, reportará. IP 5627, chame Recife no 26.85, alterna no 2545. Agora Estacionamento 314, autorizado. Estacionamento e puxa, reporte para táxi. Web 5729, pronto, copia. Web 5729, autorizado para Confins, via Pesulu 10, em vídeo voo 360, decola da 10, voo pela direita, saída da El Leda, após direto bridge, transponder 5014, controle 120, decimal 8. Autorizado, 360, com a da direita, da El Leda, após bridge, 5014, responde, controle 208, 5729. Web 5729, que seja muito correto, pode comparacionar. Comparacionar. Plano 3217, aguarde para a cópia número 2. Aguarde pista livre, igual no 075. Guarda. 925, solo 19, à direita na Fox, chama solo 21, decimal 9, boa tarde. Direita Fox 219, pega a boca. Passarela 2231, autorizado para Barreiras, em rede voo 200, pela Whisky 42. Saída Momo, pode direto, decola da 10, com voo pela esquerda, transponder 5025, controle 120, decimal 8. Autorizado para Barreiras 200, Whisky 42, saída Momo, após direto, decola da 10, esquerda, 5025, transponder 1208, é o controle. Série 2231, cruzamento correto, pode comparacionar, puxa. Vai reportar, vou frio aqui. Então, Salvador, boa tarde, gol na 925, livrando a porta, fez coisa. 3145. Mantenha 25, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa da Juliette, coronel 25. Plano 3217, autorizado para Confins, nível de voo 360, no Pesulo 10, decola da 10, com voo pela direita, da Eoleda direto bridge, transponder 5017, controle 120, decimal 8. Plano 3217, após bridge, o Pesulo 16, confirma? Taxi CNR 63, 4, pela bordo, temos 1 via 3, 5, 5, 5. Até 160 até 25 milhas aqui, cancelada a restrição. Ok, perfeito, execução, alinhado, pronto, 3, 1, 4, 5. Sim, 1, 4, 5, decolagem, pistão no 0, vento 180 graus com 09 nós. Decolagem no 0, 3, 1, 4, 5. Quarta da Juliette, 1070. Quarta da Juliette, Alfa, 1075. Controle Salvador, o TRAN 3145, decolado. TRAN 3145, contato radar, mantém o perfil da Serra da El autorizado 380. Da El até o 380, 3145. Alfa, reporte 3 milhas da 17. Reportará 3 milhas da 17, Papa Romeu 19 da El. Só a portadora. Vamos rumo de Mari, desse mantenha o 060 em Mari, chegada Mari, guarde LS X-Ray, ajuste no 021. Descendo para 6000, Mari X-Ray no 021, está ciente da Tambo, informação Tambo 3542. Controle Salvador 3145, pode voar, Bridger? Viet, voa no 075. Portão 05 no 075. 05. Confirme, pronto, cópia. Fono 399, autorizado para São Paulo, nível de voo 360, via Amplezulo 16, decola da 10, conclui pela direita, da El Lenda, após direto bridge, transponder 5021, controle 120.8. Fono 399, após bridge, Amplezulo 16, confirma? Fono 399, cruzamento correto, empatidão para sinal e puxa. Fono 077, pronto, cópia? Você escuta, prossiga. Fono 077, autorizado para o Galeão, nível de voo 360. Decola da 10, cruzou pela direita, saída da El, lida após bridge, transpondeu 5024, controle 120.8. Certo, autorizado, nível 360, decola da 10, controle da direita, da El, linha da Bridge, 5024 no transponder e o controle no 208, voo 1077. Voo 1077, cruzamento correto, reporte com operação Aeropush. Rotará o voo 1077. 6314, passa 1300 pés para o 340 na Momo, completamente visual. Boa tarde, Sônia, questão sua para o nível 340, perfil Momo 6314. Perfil Momo 340, 6314. Onça 04, mantenha nível 170, chama agora o centro Recife, frequência 12.005, até 12.545, boa viagem. Ano 399, livre sonar, repartimos para táxi. Foi a marca informe, boa tarde, sua identificação, autorizado chegada a AMAN, desça para 4 mil pés, estou time no 021 na vigilância. Exército até 104 mil, chegada a AMAN. Negativo, mantenha a chegada. Objeto suspeito de acionamento, portão número 2. Pode passar por cima, vai em cima. Positivo. Pode um para ataque. Realizado acionamento e suspeito de acionamento no portão número 7. Passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1251, no hotel 3325, boa viagem. 251, 3325, boa tarde, obrigado. ...488, voa ITAP. ITAP, 5488. Ciência faz quando totalmente pronto para push. Confere. Ah, Quebec, chame táxi. Número alfa, tocou RMT 30, curva esquerda. Cruza o campo, 1028, e vai reportar para girar base. Número alfa, está curvando esquerda para cruzamento da 1028, de novo para alfa. Papai Romeu Eco Alpha Oscar. Mantenha a escuta. Bom, no 399, confirme pessoas a bordo de alternativa? Bom, no 399, autorizado táxi. Via Índia Alfa, no poder de espera, chame torre em 118, decimal 6, ajuste o altímetro no 021. Salvador, TAN-3217, 125 a bordo, 3 horas e 15, alternando o barulho, está pronto, táxi.